Indiana, chama a torre Salvador em 118, decimal 95. 1895, boa! Pode ser a Serra, chama a torre Salvador em 118, decimal 95. 1895, boa, CH. Seu Salvador, Capa Ramon Azul, abraço, fazendo corredor a sol pela contramão, matando o pão, agora passado 7 dias. Gente, você vai manter 100 mil pés, informe decolando da 17, o Lima Kilex Ray na saída Arbor, ok? Reporta no farol de Itapuã quando usar o contrato. Ué, passou o farol de Itapuã, o Lula Bravo. Vai matar esse cara aqui. Gente, mantém espera no setor aguardando. Ah, Deus, passou não, o farol de Itapuã. Afirma. O Lima Kilex Ray informa o Zulu Índia Bravo a 1000 pés à sua direita. Prossegue mantendo o PROA, aguardando a transferência para o controle. X-Ray. Oi, Salvador, estou com o meu Bravo Serra Serra. Bravo Serra Serra, mantém o setor norte. Vai manter o setor norte, Serra Serra. Rota conforme o plano de voo, nível 090. Saída Aron, após STRU. Decola da pista 28, após a decolagem, irá manter proa até 2500 pés, curvando à direita após. Transponder 5445, controle 120, decimal 8. Autorizado para Natal, rota com foto plano 090, saída Aron, na sessão DCC Aron. 28 é a pista de decolagem, vai decolar com mantendo a proa até 2500 pés, curva à direita. 4, 4, 5, 5, 6, 0, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, Conforme copiado, decola, mantém proa até 2.500 pés. Você é né, 327. Está livre de decolagem, senhor? Autorizado, decolagem cabeceira 28, vento 200 graus, 1-8, lote. Livre de decolagem 28, 6-3-2-3. Oi, Lima, aqui, Lex Fay. Senhor, siga. Solicita cancelar, está completamente visual, prossegui visual para a Veracruz. Sente Lima Kilo X-Ray, está no controle no 208, informa a solicitação. Da presente, mantém proa. Sente X-Ray. O instalador azul 4118, não pode esperar 28, pronto. Kilo X-Ray, contato radar. Suba para trem, bem mantendo a estruturagem. Lima Kilo X-Ray. Subindo para 3 mil pés aguardando para o ao destino, Lima Kilo X-Ray. O Lima Kilo X-Ray está completamente visual, solicita cancelar e prosseguir visual para Veracruz, ok? Gente, o plano instrumento cancelado a 09, condição de curva à direita mantendo ainda 1.9500 pés, Lima Kilo X-Ray. Afirmativo, pode esperar manter 1.500 pés. Firma, um traço mantendo 1.000 pés próximo ao farol de Itaponte com Romeu Vitor na terra. Nós estamos fiados do traço, muito grato. Vou trocar a carta através da RMA. 5 decimal 1, ao pé número 33 decimal 95. 5-1-3-3-9-5, bom dia, 3-1-3-5. Mantenha o ponto de pé, aguarde. Você é 7-1-0-0, para o fato de estar para cá. Critério, chame para o cruzamento. Para o limite é a radial 100 de Salvador. Ciente de veteração, reduzindo para a mínima, esquerda para o 200, limite a 100 de Salvador, azul 2710. Controle, oceano 327, boa tarde. Lima 327, boa tarde, contato radar, mantenha a estruturagem até 2.500 pés, suba para nível 180. Após 2.502, autorizado curva esquerda, direto coral. Mantenha o eixo até 2.500, após 2.500, esquerda coral. O 6327. Azul 6918, está autorizado o procedimento a partir de Usan? Agora sim, azul 6918, desce para 2.010, após Usan autorizado. Final, ILS Zulu, pista 2.8, reporte estabilizado no localizador. Confirmando, autorizado a 2.000 pés, 1.097, Pet Viuzão, autorizado final do Zulu para 2.8, azul 6.9.8, chamará estabilizado. Eu chamo 6355 na ponte 5, puxa o Bexonamento. Puxa na 6355, portão 5, aguarde. Bora. Kilo Delta autorizado, Lima, Mike, Quebec, na Quebec, chame a torre 198.95. Corra direita para 245, deixa parador no 10, autorizado final ILS Zulu, pista 28. Direita 245, descendo para 2000, autorizado procedimento ILS Zulu 279. Passar aguardando autorização de voo. Nossa escuta. Se desejar, autorizar a descida para mil pés. Controle azul 279, pode curvar à direita aqui para desviar uma formação? Proa mais ou menos 280. Autorizar desvio azul 2789. Autorizado azul 2789. Azul 2715, autorizado pouso cabeceira 28, vento 200 graus, 149. Autorizado pouso cabeceira 28, azul 2715. Aeronave repousou na Quebec, confirma matrícula. 1198, decimal 95. 1195, azul 6998, boa tarde. Boa tarde. 5QNH1017. 741, Juliette Alfa. Ponto de espera da 2819, 895 no 097, ponto QNH 1017. As instruções. Guarda da Brava. Torre Salvador, boa tarde, azul 69 noite. Noite ainda com controle, torre 1 noite, sinal mais tempo. Opa, desculpe, até já. Não, meu Golf, estou ciente da sua solicitação, eu tenho uma aeronave em aproximação para 17, para pouso, e um sequenciamento de 3 aeronaves para o pouso na 28. Eu solicito que você mantenha me escute e aguarde. Sequenciamento é a critério do senhor, me chame quando pronto para o táxi, meu nome é Golf. Gente, então mantenha me escute e aguarde. Fala, Capão. Salvador Azul 6918, boa tarde. Boa tarde, 6918, é o número 2, continue a aproximação, aguardando a autorização. Aguardando. Ajuste 0170, informo que nós estamos operando com um teto de 1000 pés e visibilidade de 4000 metros. Charlie Fatango, ajuste em Salvador 0107. Azul 2705. O meu braço tem a terra, prossiga. Puxa a terra, acabou de pousar com o saco 4. Não, não sei a coisa que eu fiz aqui com o saco 4, né? Pode ser? Pode ser? Sim. Graças a Deus. Toda barra autorizado, frequência livre. A posição em aguarde 7106, informe o sequenciamento de 2 aeronaves para pouso na 28. Luiz Abravo, pode ficar na perna do Vanda 28 aguardando um pouso de alguma aeronave para cruzar? Eu tenho sequenciamento de 2 aeronaves, Luiz Abravo, eu prefiro que você mantenha o farol de tapão, eu vou cruzar o senhor, base pela direita da 17, assim que possível, ok? Show de bola, gratos, Luiz Abravo. Livre pouso por azul 69 noite. 69 noite, sem livre pouso, 22.620 graus, 149. Livre pouso na 28, 69 noite. Estabilizado no localizador azul 2789. autorizado táxi Alfa Kilo, atento ao sinalizador no Pátio 3. E Alfa Kilo, atento ao sinalizador no Pátio 3. Zulândia Bravo, na escuta? Afirma na busca do Zulândia Bravo. Zulândia Bravo, está presente, curve à direita, autorizado cruzamento 2-028. Reporta para Girabase. Reporta para Girabase, Zulândia Bravo, muito grato. Eu vou apenas transferir o seu setor, eu tenho mais uma aeronave de sequenciamento após o pouso, ok? Não tem problema, Zulândia Bravo, sempre aí do tráfego, da frente de Bravo. Torre Salvador, azul 2789, estabilizado no ILS da 28. 2789, continue a aproximação, aguarda na autorização. Prossegue na aproximação, aguarda na pista livre, azul 2789. Azul 6918, no solo azul 97, livre à esquerda, antes da Alfa, Ola 211. 211, vibrando na Delta, azul 6918. Até o ponto espera da 28, no ponto espera torre, o 98, decimal 95, QNH 1096. Aqui é o só ponto espera 1895, 1096. Salvador, boa tarde, azul 698, Lina Delta. Azul 6918, mantém a posição. Mantém a posição, azul 6918. Zulândia Bravo prolongando, perna do vento, cabeceira 2-8, segundo pela direita. Corrigindo, fundo 7. Azul 2789. Pouso autorizado, cabeceira 2-8, vento 2-0 graus, zona 69. Está autorizado pouso na 2-8 para azul 2789. Azul 4-1-1-8 está condicionado. Após o pouso da TR da companhia, ali mantém cabeceira 2-8. Após a aeronave na final das 18, animado. Tem o azul 4 na noite, visual completo. Zulândia Bravo. De saída Arão Aru e aguarde a control. Temos. Só Golfo, prossegue até a Papá, reporte quando para ingressar na sede. Terminal Ilhéus, serviço radar terminado, chama o controle 120, decimal 1. 201, boa tarde, um bom voo. 03, Batilha Alfa Ilhéus para o portão 03, decimal 1. 1620, pronto, copia. Zero autorizado, Recife, rota conforme o plano de voo, nível 370. Decola da pista 28, após a decolagem irá manter pro até 2.500 pés e após curva à direita na saída Aron, transição Aru. Transponder 5032, controle 120, décima 8. No 620, o cotogenamento está correto, chamo pronto, pushback, acionamento. Fala, 2789, vigilante. 2789, táxi autorizado, Alfa Kilo, atento ao sinalizador no Pátio 3. Alfa Kilo, Pátio 3, atento ao sinalizador, 2789. Papa, Papa, Mike, Romeu, Alfa, pronto, cópia. Papa, Papa, Mike, Romeu, Alfa. Michael Romeu Alfa, autorizado Salvador em Rema, decola do PAT 3 em coordenação com a torre, com proa norte a 506. Aciona 0157, controle coesão torre 118, decimal 95. Mas o meu alfa protegimento correto, confio pra ouvir? Gente, mas o meu alfa pro acionamento e decolagem corre agora. 18 decimal 95, que é gama 017. Torre, boa tarde, é o 1097, ponto 0 pronto. Plano 097, muito boa tarde, autorizado a alinhar e manter, captura 28. Alinha e mantenha 28, 1097. O 07106, na escuta? Afirmativo. 07106, autorizado o cruzamento da 1028 e antes da Alfa, 1211. Boa tarde, Thiago Fatango. Gente, a parte através da RMA. Vai reportar através da RMA, tá? 118, decolou 23, controle 120, decimal 8. 208, 4128. Alfa até o ponto zero da pista 28, no ponto zero a torre 198, decimal 95. Alfa até o ponto zero 28, lá, chamada 2, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, Telefatango tá 5 milhas fora na final da 17, cara. O Thiago Fatango, as intenções do consumo tático, você prossegue? Parte da vaga. Gente, sem interferir com o eixo da 17, que eu tenho um tráfego alinhado, prossegue direto bato. Vento 200 graus, 209. 200 com 20, não vai interferir na final da 17, vai direto pra bata, o Paparrão é Telefatango. Romeu, meu gol, informa o Thiago Fatango, Alfa Serra 50, prosseguindo para pouso direto, parte da base. 0, 2340, bola 228, mantém a proa até 2500, vai direita, eu não comi a saída, 02 com o transponder, 208, é o controle para o 63, no bar. Saída Momo, transição Nenim. Ela é 3 no 4, protegimento correto, chama pronto, posição 7. Opa. Isso aqui é na 0 no 07. Chegou avisou a aeronave que pousou o final na pista 17. O Telefatango autoriza a cabeceira 17? Agora meu golpe decolou agora os 25, controle 1208. 208. Telefatango autorizado pouso parado, cabeceira 17. Autorizado pouso parado 17, tá. Reporte no solo controlado. A reportar no solo controlado, tá. Romeu, Golfo, contato radar, subavia, sai da árvore. Para o nível 220. De árvore, 220, Romeu, Golfo. Oi, Mike Romeu Alfa. Mike Romeu Alfa, prossiga. Decola com proa norte da presente, está autorizado decolagem, cruzamento do eixo, evitando sobrevoo da base aérea Salvador. O vento 200 graus com 209. Proa norte, está iniciando, Mike Romeu. Tá levando a 1735 e deixando na base, senhor. Posição 7. Posição 3, posição 7, está livre, chama base. Trabalhando, professor. Guardando, acho que fica na senhora, né? Ah, procede para animar, ciente. Abaixo do solo controlado e dispõe o tráfego reportado no setor. Certo, controlado, apontará mais com a minha alça. Céu do destino? 287, senhor. De autorização Guarulhos. Seu grupo direto de sino, ou meu grupo direto? Ok. Caiu o letra morte da forma a 3628? Sim. E daí o letra morte. Volume 620, portão 4, está livre, chama táxi. Fizeram meio ação de identificação de sua via chegada a Cari para 3.000 PS e KNH 1017. Sete via, Cari para 3.000 Azul 4, 1, 8, chama o centro Recife em 1.26.0, alterne 1.28.8. Chamera 6355, autorizar mulher e manter, pista 28. Mantém. Zona 7, decolador 28, chame controle Salvador, 120, 18. 208, 107. Corre, Salvador, Força Aérea 7506, desalca aeronave que está indo para a decolagem, está pronto com a espera da ADV. Gente, Força Aérea 7106, manter a posição. Certo. Sobe na Elefa 1360, 1097. 4 para o táxi, 167 a bordo, 3 horas de autonomia, alterna Salvador. 167, Autobia. Beleza, aqui. Táxi autorizado via pátio, vai ingressar no pátio 3, Kilo, Alfa, até o ponto de espera 28, lá torre 1895, mantendo minha escuta até o ponto de espera, o chamamento 314. Pátio 3, Kilo, Alfa, ponto de espera 28, do ponto de espera, torre 1895, 314. 314, ajuste altinho, Kilo 0,97. 17. Para o táxi, Gono 620, alterna San Gonçalo, 3 horas de visita com 186 agora. Frente 186, copiado, Gol 620, vai seguir o Airbus da Avianca via pátio 3, Kilo, Alfa, até o ponto de espera, pista 28, lá, torre 1895, ajuste altímetro 9097. Pátio 3, Kilo, Alfa, ponto de espera 28, 1895, Gol 620. Sérgio, Airbus da Avianca, Kilo número 2. Controle Salvador, 120, destino 8. 08. Força Aérea 7106, autorizado olhar e manter, pista 28. Ali mantém, Força Aérea 7106. Na 355, contato radar molecular, subiu uma temperatura de 3560, via saída da El. 360, Del. Pode voar direto, Del? Autorizado. Cópia. Fono 69 autorizado, Serra Bravo, Golf Romeo, via rota do plano, peso 10, Taubaté, segue conforme a rota, 360 nível, saída da El, Leda, Motiva, decola ficha 28, primeira curva à esquerda, restrito após decolagem 2500 pés, mantendo a proa, guarda a liberação do controle. 5046 transponde o controle no 20 do sinal 8. Matista autorizado 360 para Guarulhos, acesso no 0 para o Baté. Decora 28, curva esquina, estrito 2500 para a linha curva. Da eu lei da morte, é essa aí. 5040 transponde 208. 10 corrigindo transponde 5046. 5046, corrigindo. Obrigado. 069, a curva após 2500 apenas, né? Afirmo, segue, mantém a proa até 2500 pés, aguarda a liberação do controle, ok? Mantém a proa então, até 2500 pés, obrigado. 360 nível, aposte pronto, Gol 169. Tá pronto já, posicionamento, Gol 169. 02, Gol 169, autorizado, coordenação equipe de solo, aposte táxi. Obrigado, equipe de solo, de matar, Gol 169. Rodovia 3835, solicita pushback acionamento, posterior autorização. Rodovia 3835, copia? Confirmo, professor. Sexta 3835, autorizado Serra Bravo Charlie Fox. Via rota do plano, pesulou no 0. O Bávio pesulou no 6, Cosmo DCT. 360 nível, saída Altael, Leva Mótila. Decola pista 28, primeira curva esquerda. Após a colagem, mantém a restrição de 2500 pés, mantém a proa. Raciona 5027, o controle no 208. 7106. Via pressão 0 pro Bávia, pressão no 6, Cosmo, DCT. Decola 208, curva esquerda, após a El, Leda, Mótica. Após a colagem, mantém a proa, restrição 2500. Aciona 5027, controle 208, 3235, pushback acionamento, pro pushback acionamento, está na posição 8. Regimento correto, pushback acionamento aqui, pessoal, é forte táxi na 3235. Tem que autorizar, depois traçar. Pode confirmar essa restrição 2500, vai até quanto? 06, está livre a curva agora à esquerda, na proa da posição onde? 706, livre com a esquerda. Livre

3404, a solicitação via chegada. Cara, desça e mantenha o 050, ajuste de altímetro na 017. Bacani, ajuste no 017 até o 050, no campo 405. Janela 355, chama agora o centro Recife, na frequência 251, alterna no 3395. É 3404, deixa restrito ao nível de voo 100. 100, estabilizado, nosso procedimento é LF Zulu. Zulu 4206. Certo, completo o nosso procedimento é LF Zulu. Ficha 28, chama agora a torre. 118, decimal 95. 18, 05, 06. Direto Bravo Delta, informe visual com aeródromo. Bom, o Snack são 3145. Vai chamar. Boa tarde, Safa Romeu, Whisky, Golf Oscar, informação em curso Whisky. Decolagem pista no 7, confere. Confirma, Mati. Sente agora de minuto na cópia Whisky, Golf Oscar. Voo 969, solo 42, livre no final da pista, chama em controle solo. 121, decima 1. 21, voo 869. É a rota do Prono. 100, Prono Yankee. Pode modifica para 085, prossegue visual. Decola pista na 7, primeira curva direita, saída arbor, pode DCT. Aciona 5010, controle 120, decima 8. Estou em Salvador, na frequência 118, decimal 95, solicite instruções para pouso. Bravo, Delta. Torre, Papa Sábio, Juliette, Bravo, Delta. Juliette, Bravo, Delta. Final, pista não sete autorizado. Número 2 para pouso. Tráfego final, pista 1-0. Corrigindo, final da pista 2-8. Juliette, Bravo, Delta. 95, ajuste o altímetro no 0107, Papa Romeu, Whisky, Golf Oscar. 0 mais tarde, o Santos em 190. 1869, mantenha a posição na Índia, aguarde para prosseguir o previsto ao 612. Agora a posição na Índia. Final de 3 milhas, 97, vai estar travado, Juliette Bravo Delta. Seguinte. Faltava um quanto? Bravo Delta, com 0 pista 97, 200 graus, 209. Bravo Delta. Informação, hoje confere o guarda-copa. Israel. Por 869, escuta. Segue o táxi e mantém a posição através do portão 04. E a posição alfa chama o saldo 211-4206. Essa com a pena. Paulo 4206, livro. 14145, táxi 30 via parte principal, após direita, parte 3, quilo, alfa, até o ponto de espera pista 28, lá por 1895, ajuste ao time 3097. Já confirmamos 3145, não compreendeu. Vai ingressar à direita, parte 3, após táxi quilo, alfa, até o ponto de espera da pista 28. Lá com a torre 118-95, ajuste altímetro 10-17. Gente, pode 3 quilômetros da ponte espera, só 3 anos pra cima, obrigado. Azul 4206, boa tarde, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Via Alfa, reporte antes da Juliette, 4206. Meio decolagem, 6304. Batendo Juliette pra Delta, Solos 46, pátio. Nestas posições, vê se mantém a 2 mil pés, informe quando estabilizado no final do procedimento RS Zulu, pista 28. Mas o pé, estamos estabilizados no Zulu da 28, 1017-3404. Salvador, uma boa, chinelo 6304, decolado, cruzando 1600 agora. Chinelo 6304, contato radar na decolagem, submantendo de voo 340 via saída da mão bomba. 340 via, o chamamento é 304. O senhor é 7106, confirma que eu estou no desvio de informações. Afirmativo. Senhor, quantas milhas a gente está proa? Mas, dentro de 20 eu pode voar na proa de Conde, quando autorizado voar direto para tal. Senhor, voo inicialmente Conde, curva esquerda na proa de Conde, aguardo coordenação então sempre o Recife e o controle de Aracaju. Agora bem. Pelo controle 120.8. Correto, azul 909, reporte pronto. Pista 28. Ali mantém 28, o número 9. Retirado. decolado ao 50, controle Salvador, 120, decimal 8. 1208, obrigado. Controle Salvador, voo no 620. Voo no 620, contato radar na decolagem, suba e mantenha o nível de voo 370 via saída Aron. Via Aron 370, voo no 620. Bravo 021 Alpha descendo to 3,000 feet, Control 01 Silent. Okay, 3,000 feet, can I 101 Silent, Partial 021 Alpha. Sempre 090, décimo até 050. Desce ao 050, tá 3190. 328, 1169. Desculpa, até uma posição. 3835, para dominar e manter a pista 28. Ali mantém 28, pista 383. Formando 51, transponder correto 5046, controle Salvador 1208. 5046, 208, muito obrigado, boa tarde, senhora. Salvador, boa tarde, eu vou no 169, decola cruzando 1410, da EDA, da EU. Cura 169, contato radar na decolagem, submeto nível de voo 360 via saída da EU. 360, continua a restrição até 2500 para iniciar a curva. Está autorizado curva à esquerda na proa da posição da EGO 1169, subindo restrito a nível de voo 1100. Esquerda da EL 1100, restrito voo 1169. 3404, autorizado para o procedimento, ILS Zulu Puxa do Zulu, estabilizado. Estabilizado 3404. 3190, deixa eu manter a 2 mil pés, ajuste o altímetro na 017. 2 mil pés, 27, tá 3190. Você quer descer na 6200? 159. Decolagem 28, 73235. 0. 050, tá livre da restrição, tá 2100? Tá livre da restrição. Ok, direto 050, tá 2100. Tá bom, eu posso ter 7100? Tá aqui 1106, o controle está em contato com o controle Aracaju. Mantém o número de voo 090 e aguarde as instruções. Afirmativo, solicita acender para o 1110. Sim, teremos coordenagem, assumindo coordenação com a... Submetendo o nível 1110, que será 7107. Subindo para 1120 e está aguardando para a proa direta de Natal. Decolado 55, controle Salvador 1208. 208, boa noite. Sou decolado, mantendo a reta. 3805. 3835. 54 radar na decolagem, sobre manter o nível de voo 360, mantém o eixo da decolagem até 2.500 pés, após correr à esquerda na proa de Delta. 2.500 na proa, após a Delta, 3235. Portugal 021 Alpha, reduce to 210 knots. Do you have condition? Tem speed 210 knots, Portugal 021 Alpha. Decolagem autorizada, pista 28, descenso 210 graus 189. Decolagem autorizada, Santa 3145. Lá 210, reduza para 220 mais. Qual é a velocidade? 220 mais. 220 mais, 210. Chalé 314, chama agora o centro de Recife, 1245, até 12685. Coordenação que fez o solo é Fastax. Controle Salvador, 1208. 208, obrigado, boa tarde. É o próximo na, na decolagem, isso que eu vou. Pouso autorizado pista 28, vento 220 graus, 1069. Depois 223, 424. Na proa, posição da L. Ok, 2500 na proa, após a L, 3945. 3835, suba a nível de voo 360 de nível. 360, 3945. Foi por 3145 ou 3235, controle? 3835, só acessar o nível de voo 360 sem restrições. Ok, gente. Para 3145 também autorizado, acessar o nível de voo 360 sem restrição da carta da EL, nível 100. Subiu mandando 360, então 3145, autorizado agora com a esquerda na prova da EL. Esquerda da EL, 3145. Desculpa, né, Mocho? Nada, meu amigo, um abraço. Tchau. 210 graus, 169. Obrigado. Obrigado, voar direto Natal com fronte 200. Mantendo 1-1-0, proa direto Natal, 7-1-0-6. É para o Brasil, são 1 Alpha, 72,000. E aqui no 7-1-0-1-7. It's clear, final approach, ILS. Zulu 1-8-8, come steps from localized course. É para o Brasil, 2-1 Alpha. Clear descent 2015-1017 with 4 LS Zulu portion 828 for red out from localized partial 21 Alpha. 3090, stabilize LS. 3090, pantalão, completo sinal de procedimento, chama agora a torre na frequência 118.95. 1895 na 3090. Salvador está 3090, na final da 22. 3190, continue em aproximação, aguarde a autorização de pouso. Excelente. Consegui descer da minha 2100? Plana 2100, desse mantenha 3 no pé e ajuste altímetro no zero, na certa, 3.9 procedimento e palma estabilizada. Palma estabilizada, 3.0. Pode ver aqui. esquerda, nossa, que mais delta. 3804, solo aos 2000, livre à esquerda, controle de solo, 2001. 2001, obrigado. Volume 620, chama agora o C3, número 254. Contar no 2085. 2085. 2004, quebrado. 3404, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reportando da Juliette, 04. Para o Taxas 1691, não é confiável. 104, 4145, até a migração. Eu digo 110 e chega agora o controle Aracaju na frequência 120, decimal 3. Chama Aracaju 03, obrigado por trabalhar na sua. Controle, boa tarde, papai, o meu Whisky Golf Oscar decolou na sua escuta. Whisky Golf Oscar. Sube e mantém o nível de voo 100 e a saída da Arbo. 100 Arbo, golpe alto. Então, pode fazer o tua não, faz o seu localizer, LS28. Rogers, reduce to approach speed and contact now tower 118.905. Pushing to approach speed tower 118.905, pode fazer o tua não. Chanel A210, tráfego percebe agora 180 nós de grau de speed, a meia dúzia de milhas à sua frente, iniciando sua aproximação, Chanel A210. A210, pode prosseguir a terceira, por exemplo? Afirma, autorizado no PES, iniciando sua aproximação, ajuste 617. 3000, A210. Não pronto, pode causar o seu anão. A 304 após a Embrada Azul, ingressa Juliette, portão 09. Segue para os nossos pela Juliette, obrigado. Tem uma terra restrita no de voo 120. Pois, via sua chegada a cargo, 1166. Se possível, voo terra 362. Mantém o preço da chegada, voo 1166, número 4 na aproximação. Bom, 3835, chama agora o C36 na frequência, 1251, na autônoma, 13395. Recife agora, 251, obrigado, boa tarde. Tá, 3109, solo 04. Taxi até... Como você livre na Delta? Afirmativa, 3109, certo. 3109, livre na Delta, chama o controle solo 211, mantém a posição antes do taxi Delta. Sim, 3109, Delta, mantém a posição alta, chama o solo, 3109, certo. Azul 2591, formação WISC, mais de 400. Seria a saída prevista para 28?